levou meus discos, não deixa um rastro. Eu me pergunto se você tem coração. Não me ligou nem pra dar explicação. Pegou a estrada por quase nada. Você se foi deixando essa solidão. Volta pra mim, baby, volta pra mim. Deixe disso, é compromisso. Eu cuido de você e você cuida de mim. Você cuida de mim. Você se foi levando meu violão. Levou meus discos, não deixa um rastro. E eu me pergunto se você tem coração. Não.